A Sura da Alvorada. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Dize, refugio-me no Senhor da Alvorada. Contra o mal daquilo que ele criou. E contra o mal da noite quando entenebrece. E contra o mal das sopradoras dos nós. E contra o mal do invejoso quando inveja.